distância entre as coisas que eu penso e sinto por você. Essas brigas me estragam o dia e o seu também. Por mim eu não perdia nenhum de seus. Oh, oh, oh. Sinto tão mal com essa conversa, nunca sei o que dizer. Mas às vezes a gente diz coisas que eu custo pra esquecer. Acho muito difícil, eu não consigo, não consigo.